não respondeu a última carta que eu escrevi. Minhas tentativas e minha esperança ficaram perdidas. Não tem mesmo jeito para aliviar meu tormento e dor. Estou mesmo perdido, eu fui esquecido por meu grande amor. Meu Deus, de que serve a vida se não tenho paz? Senhor, para que viver se ela não me quer? Os poderes que teve Jesus, não tenho mais forças para carregar a minha cruz. Quantos dias não sei, e noites passei a chorar sem dormir, de joelhos no chão, fazendo oração, velas acendi. Rezando e chorando, fiz muitas promessas pra ela voltar. Nada disso valeu, ela já me esqueceu e não vai regressar. Meu Deus, serve a vida se não tenho paz? Senhor, para que viver se ela não me quer? Meu Pai, não tenho os poderes que teve Jesus, não tenho mais forças para carregar a minha cruz.